mensagens DJ Marcandi.

it's let's stop it for a sec. Okay, let's do it. for me. Selvagem, quando aquela mulher assassina fatal tava numa boate, era essa música aí. Ainda aqui o Big 22, Night Emotion, Culture Beat, Got You Get It, DJ Ross, Emotion, Diana Fox, Running on Empty, Kate Ryan, Libertine e Type Lies. O programa de hoje fica por aqui. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta, ok? Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Rádio Serviço. Eu, Jorge José Ramos, faço parte de um grupo que necessita receber um órgão, no meu caso, um rim, para sobreviver. A lei brasileira não permite que você doe diretamente para mim, mas permite a doação após a morte. Diga a seus familiares que você é um doador. Dessa forma, sua atitude salvará muitas vidas. E eu e milhares de outros ainda poderemos ser atingidos pela sua generosidade. Diga para todo mundo ouvir: eu sou um doador. Transforme o mundo para melhor. Doe órgãos. Doe vida. Horas e 12 minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral.

still